pecador, traidor, mentiroso, enganador, perdido e orgulhoso. Vivia nas trevas, sem direção, mas Jesus ouviu meu clamor, estendeu sua mão. O mundo me dizia: você não tem valor, mas o sangue de Cristo provou o amor do Senhor. Ele me libertou, me deu nova vida, curou minhas feridas, limpou minhas feridas. Jesus me salvou. Hoje sou vencedor, nasci de novo pelo seu amor. Antes eu andava sem saber pra onde ir, mas sua luz brilhou e me fez sorrir. Hoje eu sou livre, posso testemunhar. Foi a graça de Cristo que veio me salvar. O mundo me dizia: você não tem valor, mas o sangue de Cristo provou.